fácil demais resolver na conversa. Mas entrou palavrão, desrespeito e nessa cada um foi pro seu lado. O ciclo vazio mais perto, eu pra casa da amiga. Cerveja aumentando sua mágoa, minha amiga me botando pilha. E aí, como é que a gente fica? Fica com saudade. Cerveja aumentando sua mágoa, minha amiga me botando pilha. E aí, como é que a gente fica?